balança o coqueiro. Bem distante uma canção, um canto diferente que fala ao meu coração. É um pobre jangadeiro que faz a sua oração. É um pobre jangadeiro que faz a sua oração. Oração no mar. Faz a sua oração. É um pobre jangadeiro que faz a sua oração.